de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Tô de rolê com a prostituta. Ai que gata, ai que puta. Venha com a bola enchendo a rocha, que aqui nós somos os filhos da peste e da lavada. Que delícia de mulher! Tô de roupa.